curte num bom som. Meus melhores tais chegou na seleção. Viemos para o baile fazer nossa missão. Os moda passa mal, no que eu faço eu sou bom. Original style veio na contenção. As damas se assanham e nós tamo firmão. Chama as menina dança, meu olho acompanha. Não tamo de toca, aqui nós não tira onda. Saia dessa lombra, acenda a ponta. Daquele jeitão no limbo que os parceiros dança. Nossa militância, busca a esperança. Larga esse lança e balança tipo bamba. Tô chegando do jeito que elas amam. No pão de mic, nós segura as ponta. Eu já nem sei aonde o mal se encontra. Porque a vibe boa aqui tomou conta. Na selva de pedra, não pode ter brecha. Fuja do sistema e vamos quebrando as pernas. Destruindo as regras, vê se não tropeça. Porque a perfeição é inimiga da pressa. Deixe os problemas fora dessa festa. A mente brisando sempre cheia de ideia. Tô chegando do jeito que quebra. Eu tô brisando nas estrelas e na vela. Que abre minha mente tipo uma janela. Pra uma dimensão que muitas vezes me dispersa. Na rua incerta, pobre louco nela. Na multa que sempre consta sentido favela. Curtindo um reggae com os irmão que fecha. Eu tô na boa só observando. Eu e os irmão curtindo um bom som. Os melhores style chegou na seleção. Eu e os irmãos curtindo um bom som. Os melhores tais chegou na